Pessoal, aqui é a respeito das minhas considerações a respeito da improvisação. Eu não abro mão da improvisação, já venho falando isso há muitos anos, né, com os meus alunos em sala de aula. Alguns alunos falam para mim o seguinte: ah, mas eu não consigo fazer improvisação. Outro: ah, eu não sei fazer improvisação. Eu digo para ele: tem que tentar, a gente tem que tentar até a gente conseguir. Porque a improvisação, pessoal, ela enriquece tanto a parte instrumental, né? Para educar o ouvido é excelente, porque a gente fica buscando notas para poder construir as melodias, e isso é muito importante. Não adianta pegar um exercício, ficar o tempo todo assim naquele exercício e não fazer nada com ele, né? Tem que procurar. E fica mais agradável também você fazer a improvisação. Exemplo, aqui eu não escrevi nada aí a respeito de improvisação, só estou falando aqui na gravação mesmo, né? Para dar uma ideia, um bate-papo aqui com vocês. Então, assim, eu vou pegar uma escala aqui de pentablues, né? Depois vocês vão saber o que é pentablues, numa próxima aula eu vou colocar isso aí. Então, eu tenho aqui. Agora, vocês imaginam ficar o tempo todo com essa escala para cima, para baixo, para cima, para baixo? Chega um ponto que a gente não aguenta mais, né? A gente fica fera em tocar a escala, mas não consegue fazer música. O interessante é tocar misturando as notas. Tipo assim, se eu pego aqui essa mesma escala e começo a estudar ela, mas misturando as notas, exemplo aqui. Veja bem, dessa maneira eu estou estudando a escala, mas eu estou improvisando, estou fazendo alguma coisa. Hoje estou muito inspirado aqui para fazer improvisação, não, mas só estou dando uma dica, né? Eu posso começar a tocar também essa escala da primeira corda, né? Bem devagar. Entendeu, pessoal? Quer dizer, eu estou estudando a escala e estou, né, misturando as notas. Então, você estudar assim, fica muito mais interessante, educa o ouvido, né, fica muito mais agradável para estudar. Então, faça isso. Nunca deixe de fazer improvisação. Qualquer exercício que você estiver estudando, estuda, mas improvise em cima daquele exercício. Tá? Pode ser um dedilhado, pode ser uma batida, qualquer coisa, mas tem que inventar, tem que ser inventivo. Tá? Assim, a gente se torna um músico criativo. E é isso que fica interessante, né? No aprendizado musical. E não aquela coisa engessada o tempo todo. Tá bom? Então é isso aí. Essas foram as dicas de hoje. Logo teremos bastante outras aulas, né? Vamos colocar muito conteúdo aqui. E aproveita aí, pessoal. Divulga o nosso blog com seus amigos nas redes sociais, tá bom? Dá essa ajuda aí pra gente. E vamos que vamos. Grande abraço. Até a próxima.